da saudade. Se não recairei, eu já te superei. Como é que é? Banda Kene. Pulei nas delícias, em tuas carícias, a esse amor.